Seu mundo, mudar sua vida, te fazer bem mais feliz. Sinto a cada segundo meu amor crescer. Pena que você não vê o que ele tem que eu não tenho. Que eu mudo, eu quero você pra mim. Olha, eu te amo tanto, não me deixe assim. Eu já tentei de tudo pra fugir do absurdo. Você ao meu lado, ando perdendo o sono pra viver esse sonho de poder ser amado. Quando o sol nascer, eu vou te procurar, abrir meu coração só pra você entrar. Te fazer bem mais feliz. Sinto a cada segundo meu amor crescer. Pena que você não vê o que ele tem que eu não tenho. Me diz que eu mudo. Deixe assim. Eu já tentei de tudo pra fugir do absurdo de não ter você ao meu lado. Ando perdendo.